assaltam como em carros. Pai, um duto no bairro, circulam alucinados. Cap da Nike, nhado, shot knife, pago. Thug life, mano, passo a passo, evitando a PSP. Cruzam rua, bebem, fumam, lutam até morrer. Desaparecem na noite antes da polícia aparecer. São poucos os que pensam no futuro que irão ter. Putos de um bairro onde ninguém quer viver. Jovens que abandonam a escola muito cedo. Não é fácil ser doutor quando os pais assinam com o dedo. Eu carrego e rimo a frustração do preto, nascido, criado no gueto. Pais analfabetos, desde pequeno tu percebes que uma casa ou um emprego. Bom jovem negro, um desespero. Sem o apoio da família não há ninguém que resista. Mais tarde ou mais cedo o puto perde-se de vista. Desvista a polícia, arrisca a vida por uma nota de mil. Um casaco numa loja, um tirante, um mobil. Passado várias horas no governo civil. Nasce um delinquente juvenil, a tua mente só é livre se encontrares a tua paz, acredita, G. Eu continuo a procurar. Tu podes ter o mundo na tua mão a girar, mas nunca, nunca serás feliz, rapaz. Ainda ontem tu pensavas, eu sou o Homem-Aranha. Roubas, matas, praias, ninguém te apanha. Muitos niggas levam live do crime na brincadeira. Um dia o Homem-Aranha cai na grande teia, na cadeia. À espera da visita de um amigo. Teu amigo ficou no bairro a fumar uma comigo. A tua dama, mulheres não vivem sem grana. Agora a tua dama é uma revista da cana. Mas nada apaga a tua solidão, nada paga a liberdade, irmão, a humilhação. De gente abandonada, a frustração de não poderes fazer nada. Prometes a ti mesmo o rumo dar quando sair. Agarrado ao terço, para o pombo não cair. Arruei dias, meses e anos até a porta se abrir. Mas não acaba de ir. As portas cá de fora continuam fechadas. É o passado, é o cadastro estampado na tua cara. Aqui não há emprego, nem para gente formada. Arrasta-te, negra, eles cortaram-te as asas. Ajuda a tua mãe, ela está velha e cansada. Não deixes teus irmãos seguir as tuas pisadas. Não culpes teus amigos pela tua desgraça. Não contes com o teu pai, os bêbados não valem nada. Vida na obra dura, há quem não aguente mais. A bruxa chora, todo o brother cai. A esperança vai, vai e não volta. E vem o ódio, a raiva, a revolta. É estupidez voltar à rua, não vês? Embriaguez, bebe a tua lucidez. Só nascendo de novo tu entendias talvez o que leva um homem a cair no crime outra vez. Tua mente só é livre se encontrares a tua paz. Acredita, G, eu continuo a procurar. Tu podes ter o mundo na tua mão a girar, mas nunca, nunca serás feliz, rapaz. Quando conheceste a tua dama, lembras como ela era? Cara de criança, corpo de boneca. Passado 2 anos contigo, olha para ela acabada, magra, feia, amargurada. Fazer horas na limpeza para pôr dinheiro em casa, porque o teu não paga nem luz e água. Um filho nos braços, sem leite, sem fralda. E tu rebentas o salário em bebedeiras e noitadas. Eu espero, nega, nunca apareça um homem no teu caminho. Alguém que tenha mais cabeça, mais juízo. Quando tu parares de pensar só no teu umbigo, o dread já te levou. A tua mulher e o teu filho, quando eles forem embora, qual será a tua desculpa? Bebe mais um copo, diz que a dama era uma puta. A vida continua, niggas estão na rua. Aprendemos com os erros, bebemos, mas não esquecemos. Olha para trás, vê aquilo que perdemos. As coisas que não fizemos, vimos brothers a bazarem um por um. Aqueles que morreram, aqueles que foram de cuzu. Aqueles que lutam pela vida lá fora com um documento, fugindo da praga ou de algum julgamento. A vida dura, mas não dura. Deus livre os meus brothers das drogas das ruas. Há algo dentro de nós que nos perturba e destrói. Vês teus boys a bazar é uma coisa que dói. Mas a gente não esquece aquele nigga que foi. Tu podes ir, mas estás aqui, boy. Tu estás aqui, boy. Estás aqui, boy. Só é livre se encontrares a tua paz. Acredita, G, eu continuo a procurar. Tu podes ter o mundo na tua mão a girar, mas nunca, nunca serás feliz, rapaz. A tua mente só é livre se encontrares a tua paz. Acredita, G, eu continuo a procurar. Tu podes ter o mundo na tua mão a girar, mas nunca, nunca serás feliz, rapaz. A tua mente só é livre se encontrares a tua paz. Amiga, palma, G, eu continuo a procurar. Parai. Tu podes ter o mundo na tua mão a girar, mas nunca, nunca serás feliz, rapaz. capaz de. Quem me dera que a vida tivesse rewind, não pudesse ver alguns negros, nem que fosse para o Mandai. Tu podes ter um mundo na tua mão e girarai, mas nunca a gente vê se a vontade do pai. A tua mente só é livre se encontrares a tua paz. Acredita-te, eu continuo a procurar. Tu podes ter um mundo na tua mão e girar, mas nunca, nunca serás feliz, rapaz. A tua mente só é livre se encontrares a tua paz. Acredita-te, eu continuo a procurar. Tu podes ter um mundo na tua mão.